cada dia, você liga o seu melhor companheiro de todas as horas. A cada dia, ele transmite os fatos que fazem a sua, a nossa história, com a missão de informar, educar, entreter, prestar serviços comunitários, promover a cidadania, o desenvolvimento e o bem comum, auxiliar na formação da opinião pública dentro dos princípios éticos, buscar a satisfação do ouvinte e do cliente, entrar no ar. Rádio Ibirubá, a voz da sua comunidade. ZYK 251, 1240 kHz. Rádio Amizade, a primeira gente nunca esquece. ZYD 610, canal 241, 96.7. Emissoras integrantes da rede IPU de comunicação. A região fala aqui. Ibirubá, Alto Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil. Bom dia. Comece o dia com otimismo, fé, amor e esperança. Bom dia, Alto Jacuí. A música do passado, do presente e a informação no início de mais um dia. Na Rádio Ibirubá, a voz da comunidade. E na Rádio Amizade, a primeira, a gente nunca esquece. A temperatura, gente, eu destaco 4 graus, é friozinho, né, gente? 4 graus de temperatura. E na manhã, então, desta quinta-feira, hoje, 17 do mês de junho do ano de 2021. Hoje é dia da medicina veterinária militar, dia também do funcionário público aposentado, dia mundial de combate à desertificação. Estamos na lua crescente, já com a 24ª semana do ano, com 168 dias deste ano de 2021. É o bom dia que começa no destaque até às 6, tem o Fala Viola, a música de Jair. A gente mata a saudade na primeira parte aqui do Bom Dia, tá bom? É claro, você pode interagir com a gente, mandar o recado lá pelo Facebook, página da Rádio Ibirubá, estamos ao vivo por lá. E você já deixa o recadinho, vai estar chegando por aqui o Inácio Klein, bom dia. Pedindo uma música aqui com o Tonique Sinoco. Quem mais aqui chegando? Uma Neuza Vegas também, um abraço, valeu, bom dia. Tudo de bom aí. Sargento Engel, opa, bom dia, Sargento. Estamos terminando de uma jogada no presídio de Guanabara. E quero mandar um abraço à dona Josefina e o seu cavaleiro. E o sargento Luiz Antônio. Ah, que é uma frase, né? Legal, está muito bem, está muito bem. Mandou um abraço para a dona Josefina Cavaleiro, seu Tuti, né? Seu Gomar, aquele abraço, tudo de bom. E também especial para o sargento Luiz Antônio, grande, aquele abraço. Valeu, valeu, valeu. E olha, daí o pessoal interagindo com a gente aqui no Bom Dia, para a gente começar aqui a nossa programação, hein? Deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer aqui na manchete.